050 na Yamaha 6315. Gente, atenta, já revistou o visualizador? Afirma, visual ao computador, já atendendo. Gente, frequência livre, bom dia. Boa. Juliette Romeu na escuta. Prossiga, Romeu. Está fazendo seu prevô na rotatória? Região de Mussurunga, setor uísque da rotatória. Mike Juliette Romeu, chame torre 118.95. 118.95, grado Romeu. Fazendo o endereço Oxané 6141. Oxané 6141, no completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 2895, boa tarde, obrigado. Boa tarde, bom curso. Obrigado. Mussurunga, para sobrevoo na região em permanência, permanente na sua escuta, condicionado ao seu tráfego. Vai ficar nessa posição aí que você se encontra ou você aproximar mais aí da cabeceira? Neste momento está procurando aqui a ocorrência, mas caso necessite aproximar mais da 17, comunica novamente. Ok, tem um tráfego aqui na final da 10, então não se aproxime muito, ok, do eixo. Ciente, tráfego para 10, grato. Muito boa tarde, Oceano, 6141, final normal da 10, baixar travado. 6141, livre pouso, vento 110/15. Caso receba aí no Tiquez, à sua esquerda tem um helicóptero, um Robson 44, fazendo um sobrevoo próximo aqui do setor norte, sem interferir na sua aproximação. Ok, está no Tiquez, livre pouso, 6141. E o Mike Gillette, o meu visual coronave em aproximação da Chanel. Salvador, Mike Gillette, o meu. Siga. Solicita cruzamento de Eco Whisky da 17. Pode cruzar aí a final da 17. Grato, Romeu. Após o pouso do avião, Calim mantém azul 4089. Delta 393, na posição 2, curso de questionamento. Autorizado, reporte táxi. Do táxi, na 3. Na 32, ano meia, cópia. Cópia, 32, ano meia. Autorizado, Fortaleza, 37, via Upers, Luna 9. Decolando 0, curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1208, transponder 5434. Cruz esquerda, Momo frote, 5434, 280, da 3290. Correto, o controle é 120.8. 120.8, graças. Correto, confirma o portão. 3216, confirma o portão. Portão 3. 3216, tá. Gente. 6141, táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o. Você é no portão 5? 5, correto. Pushback acionamento, TAM 3216 no 03. No 3, aguarde cópia. No 3, aguarde push. 3216. Aguardando o push. Papa Tango Foxtrot Tango Oscar, receba o modo Alpha, cheque seu modo Charlie. Aí, Mike Gillette Romeu. Confirme? É o Mike Gillette Romeu? Do noroeste da 17. Solicita cruzamento da 10 para paralela e seguir sentido Federação. Vai prosseguir pela vertical da paralela ou pelo litoral? Pela vertical da paralela. Ok, em princípio não tem nenhum tráfego aproximando mais próximo, pode prosseguir aí. As paralelas, agora de transferência, o Mike Gillette é o meu. Grato ao meu, iniciando o cruzamento. Mike Gillette Romeu, instrução do controle, prossiga pelo litoral, ok? Tome pro do litoral e chame o controle em 1208. Gente, cruzando, segue até o litoral para coordenar. Grato, Romeu. Azul 4089, decolado aos 27, chame o controle em 1208. 208, obrigado, até logo, 4089. Controle Salvador, boa tarde, 4089 da Azul, decolou, tá na sua escuta. Azul 4089, boa tarde, contato a nada decolagem, mantenha 340, saída da EL. 340 da EL. Oceané 63, 15, desça para 2000 pés, ajuste 10014, autorizado final procedimento ILS X-Ray, responsabilizado. 2000 pés, 14, abortarei, utilizado, X-Ray, 315. Approach, Ocean Air 320, requesting flight straight ahead to Luna. Controle, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, mantém escuro. Mantém. Ocean Air 320, fly direct e tap. Mike Gillette Romeu, prossiga. Mike Gillette Romeu, efetuou o cruzamento da 10, agora na linha do litoral. Segue até posterior ao Parque de Pituaçu para cruzamento e sobrevoa a região da paralela. Copiou o Mike Gillette Romeu? Mike Juliette Romeu, mantém o setor sul do aeródromo devido à aeronave para aproximação para o 10 em condições visuais 500 pés. Ajuste o 10-4. Vai mantendo o setor sul, agora em deslocamento proa 240 via linha do litoral até o ponto de cruzamento quando novamente chama para autorização de sobrevoo. Grado Romeu. 230 atualizado, Passat. Juliette, o meu, prossiga. Agora no aeroclube, autorizado, segue para interceptação na paralela. Mike, Juliette, o meu, a paralela não será possível devido à aproximação da 190. Vai manter o setor, então, aguardando a liberação da paralela. Mike, Juliette, o meu. Sim. Impulso 07, contato radar, reporte para descida, ajuste em Salvador 1094, vou direto Mari. Ajuste, e o ajuste, aguarda a coordenação, Guarulhos, aguarda. Oxtrot, Tango Oscar, ciente, reporte Paris. Juliette Romeu no Iguatemi, aguardando a liberação da paralela. Juliette Romeu, confirme, o senhor irá no sentido centro para paralela? Do Iguatemi, paralela até antes do parque de Pituaçu. Ciente, aguarde liberação para final da 190 devido à aproximação para 190. Salvador Approach Control, Oceanair 6320, request low. Oceanair 6320, descend 2000 feet, KNH 1014, cleared ALS final approach, first step. Clear to 2000, clear to ILS X-ray approach 10, Oceanair 6320, QNH 1014. Oceanair 63, solo 6, estabilizado no X-ray. Oceanair 63, do no 5, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118-95. 895, obrigado, chefe. Controle, boa tarde, 1041, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste 1094. Viva, ILS X-Ray. Ok, cheque trem, livre pouso, vento de 110 com 15 nós. Pouso autorizado, pista 10, Xeré 63, 05. Bom, 3193 visual com a aeronave na final. Afirma. Porque após o pouso do avião, que ali mantém. Pouso ali mantém, nave 3. Pouso 2230. 2230, PLB. PLB de 50, 4 horas, Salvador. Areia do Via Pátio Índia, Pantera Torre, 1895. Pátio Índia, Pantera 1895, 9, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, muito obrigado e um ótimo trabalho, 4089 da Azul. Igualmente, bom voo. Obrigado. Reto 10 a bordo, aero, chame a torre, estacionamento táxi. Figa. Com 1754, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 090, ajuste 1094. 090, comunicador, voo 1754. Ok, ciente, 2230, ciente. Prossiga até o ponto de espera, o 2230. Chame para ingresso, 1-7, CA. Controle, mais direto ao meu. Prossiga. Está mantendo agora no litoral Jardim de Alá para nova orientação da rede. Para a nova ocorrência, vai permanecer no local. Aqui Juliette Romeu, ciente, na escuta controle e condições visuais. A sua permanente visual. Que assim que a aeronave da companhia à frente iniciar a rolagem, ali mantém então 3-2 ou no meio. Frequência da decolagem da aeronave da SAM, em mantém então 3-2 ou no meio. Então 3193, o vento 100 graus, 15 nós, autorizado a decolagem da 10. Autorizado a 10, tá? 3193. Logo 941 com a Lima, solicita 230, Aracaju, posição 612. Como 041, desça para nível de voo 050. Para 50, 041. Aracaju. É o quarto pra qualquer. Tá normal. Beleza, obrigado. A 3805, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, 340, via Pesulo 10, coluna 0, curva direita, saída da Euler e da Bridge. Controle 1208, transponder 5445. Autorizado nível 340, após decolagem direita da EL, Leda Bridge, Pesulo 90, 208, controle 445, transponder tanto 3805. Correto, proteger sua rota. Pesulo 90. Correto, reporte pronto. Salvador Tower, né? 6320. 6320, continue on approach and wait for runway vacated. The wind is 090 degrees, 15 knots. Waiting for runway vacated, Ocean S 6320. 3193, decolado aos 5, aos 38. Decula aos 38, chama o controle, 208, então 3193. 208, bom dia. Reporte pronto, acionar. Decola de imediato, quer ver que você é? Imediato, 100 com 16. 0, Golf 677. Decola da 10, esquerda, saída Fuca, Jama faz direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5420. 16, 100 graus, 15 nós, livre decolagem 10. Decolagem 132, 16. 5420, transponder. 806, correto, reporte pronto. Foi cará. É 315, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 6315, Oceanés. 1044, a sua situação foi passada para o Centro Recife, estou aguardando a confirmação da autorização. Decolado aos 39, chama o controle 1208. 208. Firme, quem chamou? Quebec Serra, prossiga. Pesado, Siri, mil pés, 17 decola, direita, axé, controle 208, transponder 0153. Vou manter o 1500, devido à aproximação para 1-0. 1-0 pés. Wind is 110 degrees, 14 knots. Clear to land, runway 10, Oceanair 6320. San 32, 16, decolado aos 40, chame o controle, 1208. 208, bom trabalho. A Passarelo 2230 após o Avianca na final, alinhar e manter, tá 1-0. Após o Avianca, me mantém 2230, me mantém 1-0. Madana, decolagem, sub mantenha 370, saída Momo. 370 na Momo, pode voar Momo? Mantém o perfil de saída, tá 32 e no meio. Controle igual no 041, dá 10 minutos para estar, pode descer para 2 mil, sir. Gol no 041, após etapa, autorizado 2 mil, ajuste no 0 no 4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, responsabilizado. Ok, após etapa, já estou 2 mil, responsabilizado, gol no 041. Contato aí com a companhia, o CGNA informa mais autorização para o centro. Nada. Channel 6320 on the ground at 41, vacate the runway and contact the ground 1219. 1219 or Channel 6320. Trip 5240, reduza para 2109, número 3 na aproximação. 2109, 5240. 00, chame a torre para iniciar o táxi. Olimpo 07, desça para nível de voo 090, correção 080. Passarelo 2230, 100 graus, 13 nós, livre de colagem. Descer da colagem, 2230, passarelo. 6320, táxi vai Alpha, call me back before Juliet. Alpha, call you before Juliet, which is 6320. Olimpo 07, desça para nível de voo 060. Toma tomadora, tá 3283. Prossiga. Precisa de autorização, Aracaju 190. Senta, guarde, Aracaju 190. Olimpo 07, confirme velocidade indicada. Juiz 30, decolava os 43, chame o controle 1208. 1208 com o controle 2230, passarelo. Taxi via Juliet 602. Taxi via Juliet 802, Chanel 6320. 2230, contato radar na decolagem, submantenha 180 na saída árvore. O senhor tem condições de cumprir a restrição da saída árvore? Tem condição de cumprir a árvore, 2230. Gente, cumpra devido à aproximação na chegada mágica. Ciente, cumpra o perfil, 2230. Aguarde delivery acionado, chame táxi. Após a minha cidade, agora você está fazendo o solo, trip 5447, está pronto para o táxi. Bora que está com 4 horas de autonomia, POB de 72, alternando palmas, trip 5447. Reduza mais, controle 180 nós. Pátio 3, reporte ingresso no pátio 1. Via Pátio 3, reportará para ingresso no Uno, trip 547. Puxa, pega acionamento, tá 3283. Tá 3283, aguarde, ainda não tá, temos sua autorização de plano, ok? possibilidade de qualquer ataque? Negativo, porque sua autorização não está automática ainda, ok? Está faltando alguns dados, aguarde. TAM 3805, aguarde para o início do pushback. Guardar o TAM 3805. 35447, início Rio, taxa via Paju 1 Índia, no ponto de espera, chame a torre 195, ajuste no 04. Ponto de espera, chama a torre 1 no 8 decimal 95, 35447. Meu indicador estabilizado, 74. Eu, Golo 04, estabilizando com o cabo aviso. 1041, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. 2890. Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, mantenha as condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Quando mesmo, Axé? Zero PC de saída Puca Jama, após direto, curva esquerda, transponder 5454, controle Salvador 1208. Aracaju, 190 com fonte, decolada 190 com curva esquerda na Puca. Após direto, o baixo patrulha de fundo é 1208, o controle. Só 3805, livre acionar chamentax, portão 04. Chamada 3805. Só 3283, cotejamento correto, será o número 2 no setor, aguarde. Quilo Quebec Terra, frequência livre para coordenação. Já passou Paripe, agora controle de rotatória. Foxtrot, Tango, Oscar, ciente, reporte rotatória visual com campo. Passará. Está passado e travado, visual. 041, continua a aproximação, guarda de pista livre. Guarda. TAM 32 no meio, chame centro Recife na frequência 126.85. 2685, obrigado, bom trabalho. Obrigado, boa noite. Gol 2041, livre pouso, vento, uma centena, 15 nós. Gol autorizado para o gol 2041, obrigado. Carcará 00, decolado aos 48, controle 1208, bom voo. 1208, grato. 1709, Olimpo 07, número 4, na aproximação. Carcará 07, decolado, descida por Caracaju, cruzando 23 no pé. Torce a rotatória, teu campo à vista. Trote Tango Oscar para ingresso no circuito Torre, 1 no 8 decimal 95. 1895 com a Torre Oscar. Carcará 00, contato Adana, decolar submantenha 3 no 0, saída Puca. Acendendo para o 3 no 0, mantém saída Puca, Carcará 00. Se prossiga. A rotatória visual com campo na longa final da 1 no 7. Ok, reporte na final de 3 milhas para a cabeceira 17, venda de 100 graus, 15 nós. Foxtrot, Tango Oscar. Final de 3 milhas, reporta na volta. 5240, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Botarei, 2.000 pés, autorizado ILS, 2 para 7. Contato com o CGNA. Já, tem passado 10 minutos, essa frase já. Questionar o centro, ele recebeu alguma autorização. Obrigado. TAM 3805 acionado, pronto para o teste. 1184 a bordo, 4 horas, galeão. Hotel descida. Autorizado bom, para a chegada bom, registrado 2014, vai ser uma cabeça do prefeito. Com medo, então. 3803. 3283, após o tráfego dessa companhia, reporte táxi. Após o dia, o TAM 3283. Estabilizou o gol 754. Gol 1954, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895. 10. Faça a espera visual aí nesse setor com curvas pela esquerda e aguarde instruções. Foxtrot, Tango Oscar. Espera no setor, Tango Oscar aguardando. Trip 5447, livre decolar, vento 100 graus, 14 nós. Livre decolagem para o Trip 5447. Não recebeu nenhuma informação. O ideal seria o senhor pedir a alguém do CGNA para ligar para o centro. Por nada. Toma Centeno 2230. Utilizado e aliás. 5240 número 2, aguarde na sequência. 7. 16. Kilo Romeu Oscar, frequência livre para coordenação. Olimpo 07 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 055, reporte estabilizado. Esquerda 055, reportar o Oscar 07. 8. Chamando agora o controle de Salvador em 1208. Boa. Gol no 754, livre pouso da 10, uma centena com 15 nós. Sente livre pouso na 10, gol 1754. Controle Salvador, muito boa tarde. Trip 5447, perfil da Momo. Trip 5447, contato radar na decolagem, submantenha 200, saída Momo. Subindo para o 200 na Momo, Trip 5447. O 7, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado. Vai passar a árvore, a possibilidade de voar a conquista. Passarei 2230, autorizado direto, vitória da conquista. E conquista na prograça. Carcará 00, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 1225, 1245, Carcará 00. Limpo 07, reduza para velocidade de aproximação final, chame torre 118, decimal 95. Ação externa, tem de pouso baixado travado, tem 5240. Ciente, aguarde pista livre, 5240. 40. Foram 754 no solo 53, ao livrar à direita. Chame o solo em 1219. 219, camarada. Sou Salvador, 407, Tapu LF, repouso embaixo da vaga. Olimpo 07 é o número 2 na sequência, continua a aproximação, agora de pista livre. Sim, Salvador. Salvador, 3-0, está pronto. Gente, mantenha, 3-2-3-8-0-5, mantenha o ponto de espera. Trip 5240, autorizado pouso, vento 100 graus, 15 nós. Autorizado pouso, pista 10, Trip 5240. 5, ponto de espera. Solo gol 1754, lembrando a sua escuta. 754, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa e repórter do Juliette, agora 754. Paralelo. Vai agradecendo a colaboração, mas Juliette Romeu. E não vai ser necessário sobrevoo na paralela, já tivemos uma outra situação aqui, uma outra ocorrência em patamar. Segue para o farol de Itapuã para cruzamento da 190. A Juliette Romeu vai prosseguir para Itapuã. Afirmo, farol de Itapuã, aguardando para. Mike Juliette Romeu, sim, chame torre 198 decimal 95. Foxtrot, Tango Oscar autorizado, curvar e interceptar final do ano 7, aguarde autorização de pouso. Curvar, interceptar e aguardar, Tango Oscar. 754, via Juliette, Portão 9. Via Juliette, por 09, o ano 74. Tan 3805 visual com tráfego na final? Ah, após o pouso do Papa 3 Alpha Mike da FAB, ali mantém. Trip 5240, libere à direita, solo 219, no solo aos 5 meses. 219. Olimpo 07, livre pouso a 10, vento 1 no 0 graus com 13 nós. Livre pouso para Olimpo 07. Marcos Juliette Romeu, prossiga. Farol de Itapuã aguardando para cruzamento da 1 no 0, seguir pro a norte, Serra Índia com Índia, visual para nós tocando. Ok, pode cruzar aí o eixo da 10, na final da 10, sem interferir com a final da 17. Ok, prossiga aí. Se tiver condições, pro direto lá para Serra Índia, Serra Índia Eco Índia. Gente, cruza e pro direto. Grato. Não, agora final de 3 milhas, senhor. Foxtrot, Tango Oscar. Tráfego avistado 110 com 3, livre pouso no 7. Livre pouso, Oscar. Solo é um gol 041. Positivo para Força Nilo, só para verificar a validade do nosso plano aí, por gentileza. Qual horário do plano? O horário nosso de saída para Força Nilo seria aos... 12h18. O local... A matrícula do voo é 1041? 1041. Se possível, agilizar. Sem problema, após o toque pode efetuar o backtrack. Mike Gillette Romeu avistado, cruzamento da final do 10 executado. Chama o controle 1208, bom pouso. Prossiga, torre. Chame o controle, 1208. 1208, bom trabalho. Tan 3805, o vento 110 graus, 16 nós, pista 10, livre decolagem. Mike, direção meu, prossiga. Mike Gillette Romeu, efetou o cruzamento 10, agora segue para Serra Índia Eco Índia, para pouso em mais 2 minutos. Mike Gillette Romeu, sim, reporte visual com local de pouso. Reportará visual Mike Gillette Romeu, grato. Controle Salvador, trip 5626, solicita descida. Trip 5626, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil pés, 1014, trip 5626, solicita voar pelo. Mantenha bonf devido à altitude que o senhor mantém. Tem bonf, 5.62 metros. 3805, decolado 1600, chame o controle, 1208. O controle agora para 3205. 4196, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1014. Quebec Vitor. Gente, obrigado. Autorizar direto Mari, descendo para 050. Mari, Trolho Salvador, 3205, vai passar 2500, perfil da eu, Leda. 3805, contato a dona decolagem, sub mantenha 340, saída da EL. É, 3283, autorizado decolagem, vento uma centena com 15 nós. Decolagem autorizado, 3283. 05, autorizado da EL. Da EL, 3285, obrigado. Devo ter um plano vencido, comandante. Só precisa alguém do centro autorizar. Não. Eu pedi ele mais, que mostra os 10 minutos que alguém ligaria lá pra ele, não deu nada. Até agora. Até agora ninguém me ligou. Vou tentar ligar novamente e ver se essa autorização chegou lá. Obrigado. Nada. Pronto. Aqui já deixou minha frequência ali pro coordenado. Foi a nave que chamou o controle? Romeu Eco? 308. 308, bom trabalho. Papá Romeu Juliette, Papá Eco, ciente, mantenha-se em condições visuais, o no 1500 pés, reporte Paripe, acione código transponder 0123. Decola no zero, curva esquerda, saída por Caracaju. Controle 1208, transponder 5502. 5626, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. Comando Duna, desça para 2000 pés, reportará estabilizado, 35626. Controle Salvador, boa tarde, o Santos 3223. Então, 3283, contato radar na decolagem, submantenha 190, saída pouca. 190 autorizado, na saída pouca, possibilidade de voar direto do Aracaju. Aguarde coordenação com você. Aceito. Cópia. 041. 041, autorizado, Fortaleza, 370, Aperzulu 19. Decola 10, curva esquerda, saída Momo, frote. Controle 1208, transponder 5473. Autorizado, Fortaleza, nível 370, Aperzulu 19. Decolada 10, com curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1120, decimal 85473, ao transponder 1041. 1041, correto, reporte para o Bush. Reporte na Bush, 1041, obrigado. Gripe 5490, Petrolina. Gente, aguardo coordenação em cópia. 5627. Qual destino? Trisate Tap, azul 41 no nome. Itapi 41, tudo bem. 747, o horário do seu plano, correto? Aracaju é Puca. Gente, o horário do seu voo é daqui 1 hora e 40 minutos. Se o senhor for decolar antes disso, tem que mandar a CHG antecipando aí o plano. Nada. 079 ou 179? Gente, via pátio indo, ajuste no 014-1895, então espera bom voo. Gente, autorizado direto ITAP, trip 5595. Tan 3283, autorizado direto a Aracaju. Aracaju, grato, 3283. Azul 41 no meia, mantenha, 050. E5626, interceptando o localizador da 10. Trip 5626, completo final do procedimento ILS X-Ray, reporte sobre torre, 118.95. Torre 118.95, trip 5626. TAM 3805, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Boa tarde, bom voo. TIP 5447, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Centro 35447, entendeu, recebi 12685, poderia confirmar o secundário? 125.45. E 12545, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Afirmativo, bom voo. 5626, livre pouso 100 graus com 15 nós. Livre pouso 35626. 2685-2545, bom trabalho. Grata, bom. Salvador, boa tarde, Golfo 044, bom, espera só no 0. Mantém o ponto de espera. Papá, Romeu, Juliette, Papá Eco, evite a área de Camaçari. Papá Romeu Juliette, Papá Eco, se o senhor manter a pro, irá passar na área de Camaçari. Canema 315, pronto a cópia. Alinho, mantém o gol. Guarulhos 360, via Pesolu 10. Bridge, a Pesolu no meia. Decola 10, direita da Elle da Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponder 5472. 2 Guarulhos 360, via Pesolu 10, Bridge, via Pesolu no meia. Decola da 10, na direita da Elle da Bridge, controle 208, transponder 5472, aqui é 6305. 5472, reporte para o puxa, voltará a 6315. 5626? Se sofre aos 12, chame solo 219. 219. 2044, livre decolagem, 110 graus, 162. Baixa autorizada, capteira 10, voo 04. Papá Romeu Juliette, Papá Eco, voo e rotatório, reporte do João com canto. Golo 044, decolado aos 14, chame o controle, 1208. 208, bom dia. Boa tarde, Golo 044. Golo 044, boa tarde, contato a dana decolagem, submantenha 390, saída PUCA. PUCA 390, Golo 044. Ao 90 para o 60, tripe 5595, pode prosseguir na descida? Tripe 5595, desconsidere a restrição em TAP e deixa para 3 mil pés. Ajuste 1093. 3.000 pés, rua de Itapes, 5595. Salvador approach, good afternoon, Goa 9 Air 2-4, standing 150. Goa 9-2-4, Skulker Dent, model rifle, descent flight level 050, KNH 1013. 050-1013, could you fly the top position? Goa 9-2-4, fly direct to top. Flying top, 19 Air 2-4. Salvador, o gol 1754 tem que ter informação mãe, catalisação Campina Grande, nível 370. Flash final do procedimento IVS X-Ray, chame torre 118.95. 118.95 com X-Ray agora, o azul 416. Até amanhã, tchau, tchau. Até, bom pouso. Obrigado. Transição Zipar, onde intercepta peso 110, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5421 no transponder. Realizado Campina Grande, nível de voo 390. Decolador 10, curva esquerda, Puca, Puca, Zipar, intercepta Pesulo 10. Controle 1208 e aciona 5421. Voo 9754, correto, portão 9, chama para um pushback, se não me engano. Botarão, 754. 416.